É de tijolo e cimento, ou seja, de concreto puro, salvando muita gente de correria do apuro. De rolê na madrugada com a latinha no escuro, só eu a cologinha, quatro letras, o meu futuro. Horas de sofrimento, histórias de lamento, seja pro religioso, boêmio ou detento, um símbolo de prece ou motivo de tormento. No relento, sozinho, sem lenço, sem documento, separando nações, separando religiões, dividido em duas a pátria dos alemães. Presente em Berlim, presente na China, na vida de quem não tem opinião e vive em cima. Não sabe pra onde vai, pra o lado que cê cai. Aquilo que tá na moda é o que lhe atrai. Desse jeito sai, sem saber pra onde anda. Cê anda pelo certo ou se mete bronca. Só que do outro lado sua cara fica branca. Um sujeito só, sem sol, sem esperança, que escolheu viver a vida em desalinho, colocando obstáculos no seu próprio caminho. Muro das lamentações, muro das religiões, muro que separam as nações. Muro cercam detenções, muro serve pichações, muro que divide opiniões. Muro das lamentações, muro das religiões, muro que separam as nações. Muro cercam detenções, muro serve pichações, muro que divide opiniões. Chegou a hora de aumentar, porque em casa chegou criança que no futuro ganha um muro como herança. O mesmo muro que cerca a escola, que o moleque vai correndo pro lando pra jogar bola, pintado de branco, e do outro lado está a senhora acendendo uma vela pedindo proteção e glória. A gente pula, a gente pinta, a gente faz grafite, a gente picha algum protesto pra política de elite. A gente não se divide e fica do lado de quem? Israel na Palestina, quem é o mal, quem é o bem? Mandado por um, construído por alguém. Ao mesmo tempo que protege, ele também detém o pensamento de um sonhador que queria ser livre, vivendo entre um muro que separa e que proíbe. Assim o povo vive separado por barreiras, que vai destruindo os sonhos de nações inteiras. Muro das lamentações, muro das religiões, muro que separam as nações. Muro cercam detenções, muro serve pichações, muro que divide opiniões. Muro das lamentações, muro das religiões, muro que separam as nações. Muro cercam detenções, muro serve pichações, muro que divide opiniões.